que dizer sobre Sérgio Pimenta, né? Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu tenho tido o privilégio de ouvir a música que ele deixou e tem sido bênção na minha vida há vários anos. E tenho certeza que vai continuar sendo. Então, a gente tem hoje o privilégio de estar tocando uma das minhas favoritas do Sérgio Pimenta, que é Você Pode Ter.